posso ficar em tua presença, meu Senhor. Me deixe ficar e conhecer o teu amor. Quero ir além de tudo que vivi contigo. Quero mergulhar em teu seguro abrigo. Yeah.